Capítulo 8. Recompensado publicamente. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15, verso 1. Deus disse: Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Joel 2,17. Em uma casa, o pórtico é a parte em que todos podem ver. Ela representa os aspectos mais públicos do seu ministério. O altar representa o ministério privado, ou seja, aquilo que você faz em particular. Na vida do crente, deve sempre haver mais ministério privado do que público para Deus. Quando lê sobre Jesus, você não o vê orando em público tanto quanto o vê orando em particular. A Bíblia diz que ele geralmente orava durante toda a noite e tinha momentos de intimidade a sós com seu Pai. Fora desses momentos de devoção em particular, as demonstrações públicas do poder de Deus eram derramadas em curas, ressurreição de mortos, abundância e muito mais. As vitórias não são conquistadas em público, mas em particular. É por isso que o jejum, seja coletivo ou individual, é uma disciplina privada, particular. Onde há pouca disciplina em particular, há pouca recompensa em público. Mantenha as coisas no âmbito pessoal. Anteriormente, mostrei como Jesus detalhou os três deveres do cristão em Mateus, no capítulo 6: ofertar, orar e jejuar. Contudo, há algo mais que quero que você veja neste capítulo. Jesus disse: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mateus 6, verso 1. Ele estava falando sobre os aspectos público e privado do ministério. Ele acrescentou: Quando, pois, der esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberão a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quer seja feito coletivamente ou individualmente, o jejum é uma disciplina pessoal e privada. É um sacrifício que nasce da expectativa. E isto não quer dizer que o jejum é uma ferramenta de manipulação para conseguirmos alguma coisa de Deus, mas um culto racional que Deus recompensa publicamente. Você se lembra do retorno a 100 por 1? As recompensas de Deus são para todos verem. Olhe para a vida de Jó. Ele passou por uma provação devastadora e perdeu tudo. Suas riquezas, sua família e sua saúde, tudo lhe foi retirado. Mas ele orou, jejuou e permaneceu fiel à devoção privada. Jó disse: Estimei as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Jó 23,12. E Deus mudou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que possuía antes. Jó 42,10. A Bíblia também diz que abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, e até lhe deu mais filhos e filhas. A recompensa pública de Deus inundou a vida de Jó. Agora quero compartilhar com você algumas das recompensas públicas que Deus me disse que derramaria sobre nós na comunidade Free Chapel, se fôssemos diligentes em buscá-lo através das ofertas, da oração e do jejum. Estas mesmas recompensas estão disponíveis para todos os crentes. Em primeiro lugar, ele me disse que o jejum romperá com a pobreza em sua vida. Como planto uma semente a cada vez que jejuo, maiores bênçãos retornam sobre a minha vida. Olhando novamente para Joel 2,15, vemos que as pessoas eram tão pobres e estavam passando tanta fome que não podiam sequer ofertar. Mas Deus disse para tocar a trombeta em Sião, promulgar um santo jejum, proclamar uma assembleia solene. Depois desse jejum, as eiras se encheram de trigo, os lagares transbordaram e eles comeram com abundância até ficarem satisfeitos. O Senhor trouxe grande bênção financeira ao povo que jejuou e orou. Quando o jejum é um estilo de vida, a pobreza com certeza não será. Isto não significa que você pode fazer jejum de refrigerantes por um dia e ficar rico. Mas se começar a jejuar regularmente, honrando a Deus com jejum, oração e ofertas, você verá por si mesmo que isto está diretamente ligado à remoção da pobreza da sua vida. É interessante que os três homens mais sábios do Antigo Testamento, José, Daniel e Salomão, foram também os três homens mais ricos. José foi obrigado a jejuar na prisão. De acordo com a história, somente os membros da família dos prisioneiros tinham permissão de eles levar alimento, e a família de José estava em outro país. Mas depois daquela fase da sua vida, José se tornou fabulosamente rico e foi colocado como administrador de todo o dinheiro do Egito. Gênesis 41:39. Salomão se humilhou em jejum e oração, e Deus aumentou grandemente as suas riquezas e a sua sabedoria. 1 Reis 3:10. Do mesmo modo, Daniel, que buscou diligentemente a Deus em jejum e oração enquanto buscava no cativeiro da Babilônia, recebeu sabedoria acima de todos os outros e prosperou grandemente nos dias do rei Dário. Daniel 6, verso 1. Deus também disse que saúde e cura se seguiriam ao jejum. Ele disse acerca do jejum que ele mesmo escolheu: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. Isaías 58, verso 8. O jejum nos humilha e traz clareza, permitindo até mesmo que tiremos a falta de perdão e a amargura do nosso coração. Algumas pessoas tentaram incessantemente perdoar realmente alguém, mas nunca conseguiram deixar o assunto para trás. Comece um jejum, confie em Deus para trabalhar essa dificuldade no seu coração. Anteriormente, falei com você sobre como o jejum nos ajuda fisicamente, porque ele purifica o nosso corpo e dá aos nossos órgãos tempo para descansar. Mas ele também nos ajuda a fazer uma limpeza geral, no sentido espiritual, porque nos torna sensíveis aos desejos do Senhor. A falta de perdão, a amargura e coisas semelhantes, tudo isso pode estar ligado a doenças, fadiga, estresse e muito mais. Quando estávamos nos preparando para nossos jejuns anuais, o Senhor me disse para fazer cultos de milagres. Ele disse: quero que você coloque um anúncio de meia página ou de uma página inteira no jornal. Diga àqueles que sofrem de enfermidades como AIDS, leucemia, doenças cardíacas e outras coisas, que existe uma igreja que tem jejuado e buscado a Deus em favor da cura. Quando jejua e ora, você deve ter a expectativa de que os milagres se seguirão. O jejum também rompe com os vícios sexuais e com os poderes demoníacos. Ele romperá com grandes pecados presentes na vida das pessoas. Em Mateus 17, 21, Jesus falou a respeito daquele demônio teimoso que esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Lembra-se? Existe uma história fenomenal no livro de Juízes, capítulos 19 e 20, onde o jejum fez a diferença em uma grande batalha contra um povo dominado pela perversão sexual. Um levita estava viajando com sua concubina e parou na terra de Gibeá, que pertencia aos benjamitas. Os homens daquela cidade haviam se tornado maus e tinham prazer em atos homossexuais perversos. Juízes 19, 22. Os homens cercaram a casa que o levita estava visitando e exigiram que ele fosse levado para fora para que eles pudessem conhecê-lo carnalmente. Eles acabaram violentando e assassinando brutalmente a concubina do homem, e ela morreu na porta da casa. Quando ele a encontrou deitada ali na manhã seguinte, ficou furioso. Enviou pedaços do seu corpo com uma palavra a todas as tribos de Israel, condenando-os por permitirem que aquele tipo de maldade existisse no meio deles, e exigindo que se levantassem e fizessem alguma coisa a respeito. Os exércitos de Israel se reuniram contra Benjamim. Eles saíram para lutar e perderam 22 mil homens só no primeiro dia, Juízes 20 e 21. Eles voltaram, reagruparam-se e lutaram contra os benjamitas novamente, dessa vez perdendo 18 mil homens. Antes de saírem para lutar no terceiro dia, Deus enviou o profeta Finéias com uma mensagem para que eles jejuassem e orassem. Assim os homens jejuaram durante 24 horas, e quando saíram novamente contra aquele espírito de homossexualismo, o poder dele foi quebrado e ele foi derrotado. Ora, nós não lutamos contra carne e sangue, mas existe um espírito por trás do homossexualismo. Existe um espírito por trás da pornografia. Existe um espírito por trás do adultério. Existe um espírito por trás da fornicação. Esses espíritos demoníacos da perversão manipulam e usam as pessoas como marionetes. Mas o jejum quebrará a fortaleza dos vícios sexuais demoníacos, como a pornografia, a homossexualidade, o adultério, a fornicação e a luxúria. Deus também colocará o seu foco nos seus filhos, que estão sendo envolvidos e destruídos pelas artimanhas do inimigo. No livro de Joel, Deus convocou um santo jejum e lhe disse: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão." Joel 2:28. Muitas vezes, as recompensas do jejum vêm depois de jejuarmos, embora de tempos em tempos as respostas possam vir durante o jejum. Veja a história do filho de Ezequias, Manassés, que se tornou rei de Judá. 2 Crônicas 33, versos 1 a 13. Manassés era um rei mau a quem Deus havia advertido muitas vezes em vão. Então, o exército da Assíria capturou o filho de Ezequias, colocou um anzol no seu nariz, atou com cadeias e levou para a Babilônia. Na sua angústia, Manassés clamou a Deus e se humilhou com jejuns. A Bíblia diz que Deus ouviu seu clamor e que o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Houve muitas histórias de filhos que se desviaram e foram atraídos pelo inimigo, como se tivessem um anzol preso ao nariz. Eles terminaram ficando amarrados à pornografia e presos pelas drogas, pelo álcool e por toda sorte de vícios. Talvez você tenha crianças rebeldes ou filhos e filhas que estão cometendo fornicação. Mas eu lhe digo, o jejum e a oração romperão definitivamente com esses espíritos na vida deles. Recebi essa carta de Shauna, membro da nossa congregação, falando sobre seu filho. Ela escreveu: "Meu filho era um garoto de 15 anos, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, quando seu pai cometeu suicídio. Ele voltou as costas para Deus e fugiu dele durante os últimos 15 anos, mas Deus nunca desistiu dele. Ele e sua esposa vieram ao culto depois que se casaram no Tennessee. Eles se sentaram na galeria. Quando o Senhor fez o apelo, o Senhor insistiu dizendo: 'O Espírito Santo não me deixa parar de insistir.' Ele diz que existe alguém aqui que, se não aceitar esta oportunidade hoje, não terá outra nunca mais. Meu filho disse que olhou para frente e o Senhor estava apontando diretamente para ele. Ele olhou para sua esposa e disse: 'Vamos?' Ambos desceram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. A esposa de meu filho foi criada como budista e nunca havia ouvido falar de Jesus até conhecer o meu filho. Obrigada por não permitir que o tempo impedisse mais uma salvação. Meu jejum terminou no dia 22 de janeiro e 10 dias depois, 2 de meus pedidos foram atendidos. Teu Pai te recompensará." Mateus 6:4. Deus não mente. Ele falou comigo que trará almas durante os nossos jejuns anuais e vimos os frutos dessa recompensa também. As bênçãos a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1 estão disponíveis na vida de todo crente. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez em nossa igreja, na vida de nossos membros, Ele fará por você também, quando dispuser o seu coração a buscá-lo através do jejum.